Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o segundo da série de dois programas dedicados ao álbum Flor de Abril, do duo Giz Branco. Abrimos com a faixa título Flor de Abril, de Cláudia Castelo Branco. O duo Giz Branco é formado pelas pianistas e compositoras Bianca Gismonte e Cláudia Castelo Branco, que também assinam os arranjos do álbum. Virtuosas e inspiradas no instrumento, Bianca e Cláudio nos brindam com sonoridades originais na combinação dos dois pianos. Confira em Entre Amigos, da Bianca Gismonte. Escute trecho da música de Hermeto Pascoal, Capivara, na interpretação do duo Giz Branco. Chico César compôs